777 para pushback acionar, gate 4. Autorizado, reporte táxi, gol no 777. 77. Pastor 04 para cruzamento. 4, autorizado, cruzamento, dono 028, alto estacionar, frequência livre, parte militar. 04, grato. Salvador Azul 4107, informação Papá, Francisco, Rio de Janeiro, no 360. Azul 4107, Rio de Janeiro, tenho 38 já aprovado, solicita 36. 36 pro 4107. Gente, então aguarde coordenação Azul 4107. Já sei se tiver disponível, 38 pode ser também, 4107. Tenho 38 já autorizado, copia? Copia. Azul 4107, autorizado Rio de Janeiro, nível 380, via Uperuísque 50. Decola da pistão no zero, deslocada a 1.200 metros, com curva à direita. Subida da El, transição de NER. Frequência do controle, 119.35, transponder 5413. Tem um tropa 3 milhas, cabeceira 17. Zero com 1.200, iniciais em obra, curva direita inicialmente, saída da EL para transição de NAR. Confirma transponder e controle, 417. Subida da EL, transição de NER, controle 119.35 e o transponder 5413. Israel, Diner, 11935, transponder 5413, azul 4107. Correto, porta 08, chame pronto para pushback e acionamento azul 4107. Chama quando pronto. 288. 4 pista livre, forma o vento 120 graus e 102. O bang da Gol que já iniciou no portão 04. Ok, então nós escuta quando pronto para iniciar, seja nada. Afirmo. Baixou, travou? Afirmo. Atualizado todos os pistas no set. Vai ser bom. Azul 4060, passa o Serra Vito 366, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado, 4060. Salvador Azul 4066, bom dia. Azul 4066, continua a aproximação, aguarde este da 110 livre, informa os primeiros 1200 metros fechados. Ciente, aguardando. Livre inicialmente na Quebec, nosso backtrack é guarde para ingresso, sem ingresso na pista no site. Mike Serra Golfo Sol foi os 4-9. Tá, facilitar as vezes ao tráfico aí, 400 e pouco, direto 4-4, autorizado, aproximação direto, 4-4, vento 1-0-0 graus e 0-9. Mike Serra Golfo autorizado, backtrack, taxamento via pista, reporte de voo no pista no site. 4060, informa o helicóptero para pouso pátio 4, à sua esquerda, não interfere com sua aproximação. Check trem de pouso, autorizado, pouso pista 10, vento 1900 graus e 109. Embaixo travado, livre pouso, azul 4060. 777, bom dia. Afirmo, 1862, ok? 1862, 3191, no coordenio com a equipe de pátio, após o bang da Gol liberar a retaguarda, está autorizado pushback e acionamento portão 02, chame táxi. Ok, após o Gol liberar, inicia a porta táxi 3191. Norte, livre pra correspondir. Matamos solo 5-1 no livre frequência. Tá, tô, pera, matamos. Uno 777, Ponte Espera, taxi Delta. Uno 777, após pouso do Embraer 190 na curtíssima final, ali mantém cabeceira 10 deslocada. Faz pouso do Embraer, está autorizado a Léa manter 10 deslocada, igual a 777. Solo 5-4, livre à direita no solo 1-2-1 da Espanha 9. 2-1-9. Uno 777 autorizado, decolar pista 10 vento, 120 graus, 10 nós. Vem decolagem, pista 10, gol 777. 4 horas, alterna Guarulhos. Por que me falou alternado e o qual vento, por favor? Com 59 a bordo, alternando Guarulhos. 59 a bordo, Guarulhos, 13191 autorizado, táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, controlar a torre 118, décima 62, bom voo. Positivo, Índia, Alfa, ponto de espera da Delta 286, obrigado, 3191. 14060, prossiga táxi via Alfa, reporte antes do táxi 3 quilos. Via Alfa, reportar antes do táxi 3 quilos, 14060. Uno 777, decola o 56, controle 119, decimal 35. 1935, gol 1 777. Zero, go 1777. 1777, contato o radar, saída da El. Saída da El, go 1777. Antes da Kilo, azul 4060. Ingresso à esquerda, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, azul 4060. Ingressar, pátio 3, apontará antes do ingresso, pátio 2, azul 4060. Andrés, um avião no visual com o André da Azul à sua frente. Afirmativo. Mesmo ingressará na sua direita, no ataque do Kilo, para o pátio 3, após o ingresso do mesmo autorizado Delta, chame a torre 186. Afirmativo, aguarda o ingresso da aeronave na Kilo, após o ingresso Delta 2631. Autorizado alinhar e decolar pista 10 vento 120 graus, 120 graus. Além decola 1031 avião. Autorizado ingresso pátio principal, portão 09. Autorizado portão 09, azul 4060. Salvador, boa tarde, eu tô 3191. Tô 3191, contato com o radar, saída da El. Ok, pós 2000, pode voar direto da El? É bater a 280 com em curva, tem um tráfego à sua frente na mesma saída. Passando novembro Lima Alfa, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 13325. Lima Alfa, ciente, Recife, 128, 13325, obrigado, boa tarde. Tchau, Lima Alfa. 777, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 13325. 1288, alterna 13325, boa tarde. Boa tarde. Autorizado, reporte táxi, azul 4107. Passa para o táxi, azul 4107. Controle de Salvador, boa tarde, hotel 8001, passa 1180 e descida 150 na Mare, informação Papá. Boa tarde, hotel 8001, via Mare, desceu 050. Via Mare, desceu 050, hotel 8001. Até Itap, manter a Mare, após a Serra Vita 366. Cima de Uva, até Itap, o perfil da chegada à Mare, após o Serra Vita 366, para o Tão 8000. Objeto 6740, foi pro Admare, para a chegada da Mare, desceu 060. Mare, desceu 060, é. Eu confesso com a de Salvador. Chegada a Mare, vai na Pula de Mare, desça e mantém a nível 070. Pula de Mare, Telecom, copiar a informação para ti. A informação é fatal. Tempo. Copiado, mantenha a chegada da Mária até Itape e prepare a aeronave. Cruzando 1980, TAM 3191. Afirmo, mantendo a escuta do controle. TAM 3191, chame agora Recife 1288, alterno 3325. 288-3325, obrigado, bom dia. B6740, reduz a 2509. B6740, desça nível 050. Jet 6740, desça nível 050. Salvador, Azul 4107, ponto espera da Delta, pronto. Azul 4107, autorizado ingresso e decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0 no 2. Ingressa e decola, ajustado 1-0, 1-2, Azul 4107. Chame controle 120, correção, 119.8. Controle 119.8, 801. Igor, guardião 02, eu vim pra dentro de Camaçari, do heliponto da Ford, tá indo pra Ondina, o heliponto lá de Ondina, do governo. Tá patroado aqui para o setor IDS, vamos comunicar para cruzar a formação final daí da 110, então os procedentes do setor Nordeste. Chame torre 118.6, guardião 02. Confirmando com controle, o 02 não vai para o aeroporto. O 02 seguirá para o bairro de Ondina. Gostaria de manter a escuta desse controle ainda. A lanterna 510 indo para o setor de Ondina, próximo a Corolla Barra. Vamos pousar no aeroporto lá em Ondina. Guardião 02, controle ciente. Chame torre para o cruzamento da pista. Frequência 118.6. Afirmativo. Guardião 02 para o cruzamento da pista. 02. Controle Salvador, tá 8001, não passou 070 em descida para 2500, pede salvando Serra Vita 366. Sente, prossiga em descida para 2500 pés, ajuste 1012, tá 8001, na produção Serra Vita 366. Sente, 8001. Controle Salvador, guardião 02. 107. 102, prossiga. O 02 aqui afastado do campo, 5 milhas, para o cruzamento da aproximação da 197, abaixa a altura aqui, 510, próxima rotatória. 7 pontos para seguir, reporte chegando no eixo de aproximação, pista no 028, guardião 02. Eu vou alterar isso de aproximação da 1028, 02, graças. 040, 2015. Webjet 6740, chama agora controle em 1198. 1198, 6740, obrigado. Controle Salvador, Web 6740, transfere, vai cruzar o 90 para 030, para 3090. Sente, Web 6740, via chegada a mar e desça para 3000 pés, ajuste 1092. 3012-3000-6740. Salvador, guardião 02. 02, após o cruzamento, vai prosseguir para Ondina? Após o cruzamento, prosseguiremos para Ondina 02, apenas. Então, reporte livrando o eixo de aproximação da 10, após chame o controle 19.35. É só paralisar na ICB com a Fandão 0 e após tomar controle 02. Web 2 em 1, 9.35. Agora controle 1.9.35, 02, graças. Controle Salvador, guardião 02. Guardião 02, mantenha 500 pés, reporte visual com Dina. 500 pés, reporte visual com Dina, 02. Chama agora controle em 119, decimal 8. 198, 32, 16. Motor Salvador, Altan 32, 16, transfere. Altan 32, 16, descida ao nível 040. 040, Altan 32, 16. Altan 8001, passando o serviço 366, sinal RNAV. 8001, complete final do procedimento.